vamos beber Campari agora, minha neguinha, para, para, para. Vamos beber Campari agora, alô, Luté, para, para. Vai, vai, na palma da mão, abre o paredão que agora é cintura, meu patrão. Alô, Zezinho do Piauí, prazer, nós estamos juntos, meu patrão. Galera do Piauí, Maranhão, Pernambuco. AnzinhoC10.com.br. Esse vai e vem, todo mundo vai dançar. Joga a mão pra cima e começa a balançar. E nesse vai e vem, todo mundo vai dançar. Joga a mão pra cima, começa a balançar. Essa nova onda vai tocar seu coração. O som da pisadinha, tremendo os paredão. Essa nova onda vai tocar seu coração. O som da cinturinha, tremendo os paredão. Vamos fazer beber agora, minha neguinha, bora, bora, bora. Vamos fazer beber agora, minha neguinha, bora, bora, bora, bora. Vamos fazer beber agora, minha neguinha, bora, bora, bora. Vamos beber cantar agora, alô, Mazinho, bora, bora, bora. Oh, vai, vai. Mazinho alemão, pernambucano, mais rico de São Paulo. Supermercado, quatro irmãos, sou. Alô, Lindo Marquero, lá de Brasília. Foi em volta, comprou uma caminhonete nova, hein? Vai e vem, todo mundo vai dançar. Joga a mão pra cima, começa a balançar. E nesse vai e vem, todo mundo vai dançar. Joga a mão pra cima, começa a balançar. Essa nova onda vai tocar seu coração. Alô, Calu, dá um campare aí, doidão. Essa nova onda vai tocar seu coração. O som da cinturinha, tremendo os paredão. Vamos beber campare agora, minha neguinha, bora, bora, bora. Vamos fazer beber agora, minha neguinha, bora, bora, bora, bora. Vamos fazer beber agora, minha neguinha, bora, bora. Vamos beber campari agora. Eita, negócio bom. Estúdio Rex, gravando tudo ao vivo e a cor. Olha a pisadinha do negão. É pra balançar. Voz, cintura de mola. Nesse vai e vem, todo mundo vai dançar. Joga a mão pra cima, começa a balançar. É nesse vai e vem, todo mundo vai dançar. Joga a mão pra cima, começa a balançar. Essa nova onda vai tocar seu coração. O som da pisadinha, tremendo os paredão. Essa nova onda vai tocar seu coração. O som da cinturinha, tremendo. Vai! Vamos beber, campari agora. Minha neguinha, bora, bora, bora. Vamos fazer beber agora. Minha neguinha, ui! Vamos fazer beber agora. Ô, negócio bolonado, hein? Vamos fazer beber agora.